dupla Pedro, Paulo e Alex. E nós também estamos com o nosso amigo e parceiro DJ Thiago Albuquerque. Sucesso total! Valeu! Eu olho pro seu, meu corpo dá sinal, que tal? Eu olho pro seu, meu corpo dá sinal, e sabe a gente se encontrar depois. Uma picadinha só nós dois. Imagina eu e você dando uns amassos no carro. Depois a gente sobe lá pro quarto. Trancado a gente soa pra valer. Corre pro chuveiro e deixa acontecer. De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, tom, ó. De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, tome, ó. Você meu corpo dá sinal, que tal? Eu olho você meu corpo dá sinal. Quem sabe a gente se encontrar depois. Uma ficadinha só nós dois. Imagina eu e você dando os amassos no carro. Depois a gente sobe lá pro quarto. Trancado a gente sua pra valer. Corre pro chuveiro e deixa acontecer. De pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro. Oh, oh, você fica toda molhadinha, tome, ó. Oh, de pé de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, oh, ó. Oh, você fica toda molhadinha, tome, ó. Oh, de pé de jeito, ó, oh, ó, oh, liga o chuveiro, ó, oh, ó. Oh, você fica toda molhadinha, tome, ó. Oh, de pé de jeito, ó, oh, ó, oh, liga o chuveiro, ó, oh, ó. Oh, você fica toda molhadinha, tome, ó. Oh, de pé de jeito, ó. Oh, liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. De pé de jeito, ó, ó. Liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. De pé de jeito, ó, ó. Liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. De pé de jeito, ó, ó. Liga o chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Fala, Thiago Bravo, eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ! Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha, ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namorada, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira. Só se for amiga solteira, amiga, parceira. Só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Vive louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Nós tá roubando a cena, tá causando problema. Especialmente pra todas as uras e pras morenas. Nós tá roubando a cena, tá causando problema. Especialmente pra todas as uras e pras morenas. E avisa que nós chegamos, hein? Oiê! Isso é Thiago Brava, é pequeno e menor, é pequeno e menor, chega aí! É, é ela gosta muito de viagem. Pode cater que libreja, mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer ela te namorar, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é: amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida, e o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, mas de belas com. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Vive louca, curte a vida, e o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Isso é Thiago Brava, e pequeno e menor. É funk sertanejo que tá ficando melhor. Pesado na rima, pesado, mano, sem besteira. Porque amiga, parceira, solteira. DJ Thiago Albuquerque, the best of the... Mas, gente, vocês não estão entendendo. DJ Thiago Albuquerque é tudo de bom. Moço, essa menina tá me provocando. Já mandou um recadinho e tá se insinuando. Acho que tá na hora de atacar. Tô indo lá, tô indo lá. Vem, vem, dá um ar de ligeiro, porque eu vi primeiro. Ela piscou pra mim na hora que foi no banheiro. Já sei que ela me quer. Tô indo lá, tô indo lá. O fio, eu sou mais bonito, não mexe comigo, que eu sei me virar, qualquer coisa eu grito. Para, pera aí, só que eu tenho pegada. Semana passada, lembra que eu peguei sua ex-namorada. Essa dona minha, tô indo lá. Se não é minha, não é sua, essa aí compensa a disputa. Eu vou chegando de mansinho pra fazer devagarinho. De carinho, você não sabe de nada. Eu vou chegar deixando ela descabelada. Vou ganhar essa parada na mordida, beijo da barra. Eu vou chegando de mansinho pra fazer devagarinho. Vou lhe gostar de carinho, você não sabe de nada. Eu vou chegar deixando ela descabelada. Vou ganhar essa parada na mordida, beijo da barra. E aí, Gustavo? Sou mais bonito, não mexe comigo. Se me virar qualquer coisa, eu grito. Para, pera aí, só que eu tenho pegada. Semana passada, lembra que eu peguei sua ex-namorada. Essa tá na minha, tô indo lá. Se não é minha, não é sua. Essa aí compensa a disputa. Eu vou chegando de mansinho pra fazer devagarinho. Mulher gosta de carinho, você não sabe de nada. Eu vou chegar deixando ela descabelada. Vou ganhar essa parada na mordida, beijo tá bom. Eu vou chegando de mansinho pra fazer devagarinho. Mulher gosta de carinho, você não sabe de nada. Eu vou chegar deixando ela. Tem alguma mulher solteira hoje aí? www.locosombrasil.com.br. A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão.

essa paixão. E você nega, tem a morte que não. Que vai voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorar, mas a cara é pra quem quer estar aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa. Mas a carne é pra que quer estar aqui do meu lado. Quem sabe? Brasil Tops em DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Amigo, bora pro baile. Agora, vambora, Lucas Beat. Partiu, partiu, agora. Explodiu. Entra, entra, vambora. Chama mais um gay, o bonde tá formado. Tem festinha na piscina, mulher e churrasco. Já prestava rolar o timbum, as mina balançando o bumbum. Sessão, pegação, aqui ninguém fica só. Eu vou passar no ponto pegar a bebida pra gente tomar. Levar uísque, destila, tem mulher de sobra pra gente pegar. Tira um andar de cima sem hidro bem quente só pra relaxar. Comentar a vizinha, então fica tranquila, não vai reclamar. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu. É fechado, então vamos lá. Liga seu celular, festinha particular. Fazer vídeo, nem pensar. Tá fechado, então vamos lá. Liga seu celular, festinha particular. Fazer vídeo, nem pensar. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, explodiu, partiu. É dele do Borel e Lucas Luco. É isso aí mesmo, a festa tá formada. E quem quiser chegar pode vir. Tem, tem, tio, partiu, tio. Estourou, não chama mais ninguém, que o bonde tá formado. Tem festinha na piscina, mulher e churrasco. Na festa vai rolar o timbum, as minas balançando o bumbum. Sedução, pegação, aqui ninguém fica só. Eu vou passar no posto e pegar a bebida pra gente tomar. Leva o uísque, tequila, tem mulher de sobra pra gente pegar. Vem! E não anda de cima, uma hidro bem quente só pra relaxar. Convidar a vizinha, então fica tranquila, não vai reclamar. E oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, oh, explodiu, partiu, partiu. Oh, oh, explodiu, partiu, partiu, partiu. Oh, oh, explodiu, partiu, partiu. Pode chamar todo mundo, bunda pra baixo e bunda pra cima. Chama seu tio, chama sua tia, chama colega e chama sua prima. É desse jeito que nós estamos e assim nós para tudo. Hoje é festa na minha casa, eu debuto Borel e Lucas Louco. Oh, explodiu, partiu, partiu. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz. Aqui é o Mariano. E nós também estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Aquele abraço. Mais uma balada complicada, ela ficou em casa. Eu saí pra beber, ela não pode saber. Meus amigos são experientes, entraram na minha mente, mandaram eu avisar, e agora eu vou ligar. Se não eu sei que ela liga, eu vou improvisar. Eu que mando na minha vida. Alô, amor, é que eu tô bêbado, eu vou dormir.

som Brasil. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Gosto do seu jeito, sem jeito, e desse jeito pra mim tá perfeito. Amor a gente vive, mas não se implora. Crime é dizer te amo da boca pra fora. Se for um erro, quero errar com você. Preço é alto, mas eu pago pra ver. Ultimamente vivo de pensar na gente. Na minha mente só tá dando eu e você. E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Essa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, a gente briga, mas a gente ama. Toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Essa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, amor, a gente briga, mas a gente ama. Vocês pra cantar essa moda comigo, meus parceiros Humberto e Ronaldo. Alô, meu parceiro Thiago Costa. Mulher é assim, cara, a gente briga, mas a gente ama. Gosto do seu jeito, sem jeito, desse jeito pra mim tá perfeito. Amor a gente vive, mas não se implora. Quem me ia dizer te amo da boca pra fora. Se for um erro, quero errar com você. O preço é alto, mas eu pago pra ver. Ultimamente vivo de pensar na gente. Na minha mente só tá dando eu e você. E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Nossa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, a gente briga, mas a gente ama. E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Nossa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, a gente briga, mas a gente ama. Toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Nossa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, a gente briga, mas a gente ama. Brasil Pops e DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. E toda vez que a gente briga, diz que vai embora só pra fazer drama. Nossa novela sempre acaba na cama. Ai, ai, ai, amor, a gente briga, mas a gente ama. Fazendo os botes, eu aqui já tô no jeito. Dei um bolo na mulher. Fica suave, eu tenho um plano. Vai assando a carne e bota a cerveja gelando. Chama as amigas e as sociais e os namorados. Não chame, não chame, não chame. Fica suave, eu tenho um plano. Vai assando a carne e bota a cerveja gelando. Chama as amigas e as sociais e os namorados. Não chame, não chame, não chame. Hoje eu tô solteiro só. Hoje eu tô solteiro e quero namorar. Hoje eu tô solteiro. Tô ligando na barra a noite inteira pra beijar. Hoje eu tô solteiro só. Hoje eu tô solteiro e quero namorar. Hoje eu tô solteiro. Tô ligando na barra a noite inteira pra beijar. Fica suave, Marcos Veloso. Eu tenho um plano. Tamo solteiro do caso. Mas só hoje, viu? Armei um esquema lá em casa e a galera tá ligando pra saber como é que é. Tô ligado. Os amigos tão trazendo os botes, eu aqui já tô no jeito. Dei um bolo na mulher. Fica suave, eu tenho um plano. inteira pra beijar. Hoje eu tô solteiro, quer só. Hoje eu tô solteiro e quero namorar. Hoje eu tô solteiro, vou lhe vir na farma de inteira pra beijar. Hoje eu tô solteiro, aquele jeito. Hoje eu tô solteiro, tô livre na pá, noite inteira pra beijar. Hoje eu tô solteiro, só hoje eu tô solteiro e quero namorar. Hoje eu tô solteiro. Brasil Top DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Tamo junto. Valeu, Max Veludo. Valeu, Lucas Lucó. Hoje eu tô solteiro, viu? Assumir e não te responder nunca mais, deixar nossa história pra trás, dizer que quem perdeu foi você. Eu queria esquecer o bem que a sua boca me faz, e com todas as letras dizer então vai, e qualquer paixão me perder. Mas o problema é que eu te amo, um dia sem você eu já reclamo, invento uma desculpa pra te ver. Mas o problema é que eu te quero, e o tempo que preciso por espero, pra minha felicidade é ter você. Mas o problema é que eu te amo, um dia sem você eu já reclamo, invento uma desculpa pra te ver. Mas o problema é que eu te quero, o tempo que preciso por espero, pra minha felicidade é ter você. Não te responder nunca mais, deixar nossa história pra trás, dizer que quem perdeu foi você. Eu queria esquecer o bem que a sua boca me faz, e com todas as letras dizer então vai, e qualquer paixão me perder. Mas o problema é que eu te amo, um dia sem você eu já reclamo, invento uma desculpa pra te ver. Mas o problema é que eu te quero, e o tempo que preciso for espero, pra minha felicidade é ter você. Mas o problema é que eu te amo, eu já reclamo, invento uma desculpa pra te ver. Mas o problema é que eu te quero, e o tempo que preciso for espero, pra minha felicidade é ter você. Brasil Top 100 DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque.